Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui falando com vocês, deixando o coração comunicar-se com o coração de todos. Me recordo bem, numa época aziaga da história da LBV, de muitas dificuldades, no ano de 1966. O irmão Zaru recolheu-se e disse para a turma: vamos ver se essa obra é realmente de Deus. Ele sabia que era, né? Muitos ficaram fazendo o programa, já são passadas décadas. Olha a LBV aqui. Então eu abro o Evangelho Unificado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Numa passagem, Jesus caminha sobre as águas. São os trechos do Evangelho de Jesus reunidos nas versões de Mateus, Marcos e Lucas. Logo após compelir seus discípulos a que embarcassem e lhe tomassem a dianteira para outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, a barca já se achava no meio do mar, aos 25 a 30 estádios, e ele sozinho permaneceu em terra. Vendo-os embaraçados em remar, porque o vento lhes era contrário, ao surgir a madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas e fazendo menção de passar-lhes adiante. Quando o avistaram a andar sobre o mar, assustaram-se os seus discípulos e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo: é um fantasma! Jesus estava vindo para salvá-los. Jesus, porém, imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não temais. Então lhe disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena então que eu vá por cima das águas até onde estás. Jesus respondeu: vem, Pedro. E Pedro, descendo da barca, andou sobre as águas em direção a Jesus. Aquele fenômeno conhecido como da levitação. Pedro, porém, quando sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor Jesus! No mesmo instante, Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou-o e disse-lhe: por que duvidaste, homem sem fé? Entrando ambos na barca, cessou o vento, e eles todos se encheram de admiração, porque corações ainda endurecidos não haviam mesmo compreendido o fato dos pães. Alguém se lembra que fato dos pães foi esse? Os que estavam na barca se prosternaram diante dele, dizendo: Jesus, Jesus, verdadeiramente és o Filho de Deus. Alguém quer dizer alguma coisa? Essa fé aqui, ó, que Jesus tinha e nos pode dar, porque ele caminhou sobre as águas. Promoção humana e social e a promoção espiritual. Pães e tudo mais. Ah, sim, a multiplicação dos pães. Acertou. E veja que coisa curiosa aqui. Marina Lombardi Santos e os que estão aqui comigo na mesa estão ouvindo. Jesus ficou na terra. Os discípulos saíram, eram pescadores também, no barco. Ao anoitecer, a barca já se achava no meio do mar, a uns 25 a 30 estádios. E ele, Jesus, permaneceu sozinho na terra. Vendo-os embaraçados em remar, porque o vento lhes era contrário, o que que Jesus faz? Que o evangelho diz, é bem claro porque que Jesus saiu andando sobre as águas. Ele não era exibicionista. Ele não foi mostrar, eu sou maior. Criou-se uma condição de Jesus fazer uma promoção espiritual dos seus discípulos. Olha o grande trabalho da LBV. Você disse muito bem ali, na promoção humana e social. Nós ensinamos as criaturas a sobreviverem aos seus dramas, às suas crises. Mas também tem que dar a comida para uma velhinha que está desamparada naquele momento na rua, um mendigo que está caindo na rua. São situações de emergência, não tem... Sim, mas vejam só. Vendo-os embaraçados em remar, porque o vento lhes era contrário. Nesse momento o vento é contrário à humanidade, de certa forma. Antigamente havia dualidade, Rússia e Estados Unidos. Um dominava um lado, outro dominava o outro. Hoje, aquelas nações que formavam a União Soviética, muitas delas estão armadas. Quer dizer, a responsabilidade de disparar está nas mãos de muitas pessoas agora. O perigo aumentou. Mas vejam só, para quem estiver com Jesus realmente não há perigo. Agora não se pode brincar com ele, hein? Vendo-os embaraçados em remar. Estou fazendo questão de repetir isso aqui. No sentido que Jesus vem nos ajudar. Porque o vento lhes era contrário. Atenção, irmãos, das igrejas da religião de Deus. Olha aqui, é nosso amigo nos ajuda. Mas vamos ver onde é que há a falha. Vendo-os embaraçados em remar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não dizia o Napoleão Bonaparte? A melhor figura de retórica é a repetição. Porque o vento lhes era contrário. Ao surgir a madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas e fazendo menção de passar-lhes adiante. Esses milagres de Jesus, pai, estão fora de moda, não estou não. A levitação hoje existe aí, até nos palcos. Só que usada por gente sem visão ampla das leis universais que dirigem todo o cosmos, se dirige o cosmos com mais facilidade, dirige a Terra. E fez menção de passá-los adiante. Ainda foi sobre as águas e fez menção de passá-los adiante. Quando avistaram andar sobre o mar, assustaram-se e exclamaram: é um fantasma! Imagine que era Jesus. Jesus vai ajudar. E a turma ainda é capaz de jogar pedra, porque todo mundo tem medo de alma do outro mundo. Vamos trabalhar para acabar com isso. Tem que ter cuidado com a alma deste mundo. Com a alma do outro mundo, basta andar corretamente, que cria-se uma aura em torno de você, meu irmão, de você, minha irmã, e as almas do outro mundo, do umbral, não conseguem aproximar-se. O demônio, o espírito atrasado, tinhoso, conforme vocês chamam. Perigo são as almas deste mundo, muitas vezes movidas por almas satânicas do outro mundo, porque entram em afinidade com elas. Jesus, porém, imediatamente lhes falou. Quer dizer, Jesus não se diverte com o drama de ninguém. Se deixa acontecer é porque nós temos que aprender. Ó povo de dura cerviz! E gritou: tende ânimo, sou eu, não temais. Disse-lhe então Pedro, que era o mais atirado de todos: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Os outros, pelo menos, não tiveram coragem de fazer esse pedido. Ele respondeu: vem, Pedro. E Pedro, descendo da barca, andou sobre as águas em direção a Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor Jesus! Onde é que foi a falha? Foi de Jesus? Não. Então, quando houver problema, a falha é nossa, não é de Jesus. Ele dá força para nós. mas começa a recuar, começa a não revelar os problemas. Isso eu estou falando para quem está ouvindo. Estou pregando para a humanidade que me ouve aí. Aí começa a afundar. Mas há sempre Jesus para nos salvar. Como é que eu digo? Quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus, não é? No mesmo instante, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pequena fé? Entrando ambos na barca, cessou o vento. Quer dizer, Jesus ainda salvou o Pedro, podia ter deixado afogar-se, porque tem gente que é assim. Mas não quis me ouvir, então que morra. Está arranjando karma, né? Aí cessou o vento, quer dizer, Jesus ainda fez cessar o vento. Eles se encheram de admiração, porque corações ainda endurecidos, como da maioria da humanidade ainda, né? Não haviam mesmo compreendido o fato dos pães, nem o fato da multiplicação dos peixes e pães. Os que estavam na barca se prosternaram diante dele, dizendo: verdadeiramente és, Jesus, o Filho de Deus. Mas convém saber se depois de fazer esta afirmativa tão bela e solene, eles foram seguir os ensinamentos que Jesus lhes deu. Que muita gente ainda hoje é assim. Se maravilha diante de um milagre do Cristo, depois volta à mesma situação, como denuncia o Apocalipse. Vem o sofrimento, depois a humanidade rilha aos dentes e continua fazendo a mesma coisa. Mas isso não há de acontecer jamais com os legionários da boa vontade que depositam sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo.